Correto, portão 9, chama pronto para o SPEC, assinamento, boa noite, 85. Ô, Salvador, eu vou no 6113 para Salvador, Brasília. Boa noite, 6113, boa noite, formação em curso Alfa, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5045 no transponder. Nomeio no 3, confirmando o transponder 5045, a frequência do controle 120 decimal 8, no portão 3, chama pronto para o espectramento. Já no localizador. Já está, 3858. Azul 4070, aciona identificação, autorizada a chegada a Mali. Desça para nível de voo 050, QNH 10, 16. Chegada a Mali, voo Bonomé no 3, no 3, autorizado, reporta táxi. TAM 3858, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado a final ILS X-Ray para o TAM 3850. Azul 4070, desça para 3 mil pés. 3.000.06, Azul 4070. Flores Salvador, boa noite, Patrícia 62, está com informação alfa. TAM 3662, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça. Desça para nível de voo 050 QNH 10 16. 050, PNH2 na margem. Menos 3 da Gol, está pronto para o táxi, 2 para bordo, 3 horas e 46, alterna com... Firmando PLB 1 no 28. Ah, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1016, um bom voo, gol no meio, no 3. Menos 3, boa noite, a linha decola down no 0, vento 070 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola no 0. 5-0 pré-aprovado, prepara a saída da Momo Transição Froti. Passaria 2224, pronto, copo. Pronto, escuta. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, da cola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o pêndulo 19 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5062 no transponder. 1224, a passagem dos autorizados para Juazeiro do Norte, nível 350, legal da missão do zero com curva esquerda, sendo Momo, transição Froti. Pode interceptar o Viambers do voo 19 e a rota do plano de voo. O motor de 2.8, transponder 062. Correto, confirmando remoto 1-4? Afirmo. Na remoto 1-4, chama pronto para o pushback acionamento, passaria 2.2.2.4. Vai chamar 2.2.2.4. Boa noite, esse é o 3858, passa... Melhor. Está avisando ali a lista da pista. 3858, aguarde pista livre. Aguardando. 3858, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no meio. Livre pouso na pista 1-0 para o 3858. Bom número 1-3, decolado 1-4-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, senhor, boa noite. Escolha o voo, o número 1-3. Bom número 1-3, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, voo, o número 1-3. And left turn after takeoff, Momo, departure, Mike, Oscar, departure, after Golf, Echo, Bravo, India, Tango, transition, after intercept via upper risk 50, after following your flight plan route. Salvador, departure, frequency 120.8 and Skulk 5057. Bet correct, gate 1-1, report red for startup and push, Condor 077. Tantra 3662, prossegue para 2000 pés, QNH no 096, reposto estabilizado no localizador. Tráfego, o que segue está 20 minutos à sua frente. Vai descer para 2016, o tráfego da companhia da, na frente vai reportar estabilizado, tá 3662. No solo de 48, livre à direita, chame solo frequência 121, decimal 9. Tantra 358, prossigo taxi pela Alfa, pode ser a Juliette. Alfa, né? Como é que é botar essa Juliette? Taxi 1985, POB 165, 350, alterna galhão. Voo 1985, autorizado táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, subtorre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Pati 1 no Índia, ponto de espera, 295, ajuste 1016, voo 1985, obrigado, bom. Azul 4070, chame torre 118, decimal 95. 1885, azul 4074. Torre, Salvador, boa noite, azul 4070, está a 2 milhas e meia do externo, baixado gramado. Azul 4070, pista livre, livre pouso, vento 080 graus, 109, altímetro 10 no meio. 10 no meio, livre pouso, azul 4070. Tantra 3858, autorizado ingresso na Alfa, portão 03. Alfa para portão 03. Boa noite, bom, 8825, pronto, ponto de espera, galera. Bom, 985, mantém a posição, mantém espera no ponto de espera. No 603, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, senhorita, uma boa noite, bom trabalho. Eu também. Obrigado. 0 da Azul, autorizado ali em manter. Quadro Azul, ali em manter, nós 285. Salvador, boa noite, está na 6310, informação Bravo. Está na 6310, Ciane, identificação, autorizada a chegada amada e desça para nível de voo 050, quem negar no 016. 050-386, autoriza para o ajustar, querido. Autorizado, 6310. Autorizado. Obrigada. Passageiro 2224, autorizado táxi via Índia, correção, autorizado táxi pela parte 1, reporte através do gate 06. Através do gate 06, vai reportar 2224. No solo 55, livre direito, chame solo, frequência 121.9. 4070, seguinte, livrando agora, 10, solo 219, obrigado. 3662, passando dunas, complete aproximação, chame torre 118.95. Vai, chamou a torre, 118.95, tá, 3662. 080 graus, 07 nós, quem negar no 0 no meio. Livre decolagem, 0, boa noite. Azul 4070, prossiga o táxi pela Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4070. Solo Salvador, boa noite, o trip 2216 para autorização Aracaju. P 5216, informação em curso é a Bravo, aguarde para a cópia. Tenha ponto de espera. Decolar 256, chame controle frequência 120.8. 208, controle é uma boa, agora 75. Dois Salvador, boa noite, eu tá 3662. 3662, confirme, trem de pouso baixado travado. Baixado travado. 3662, pista livre, livre pouso, pista 110, vento 080 graus, 07 nós. Autorizado pouso com 3662. Salvador, trip 06, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado pouso, estabilizado, está o Azul 4071, autorizado em ingresso no Juliette, gate 01. Azul 4070? Afirmo, Azul 4070. Autorizado em ingresso na Juliette, portão 01, Azul 4070. 070, sim, Juliette, 5801. Web 5827, pronto, cópia? Pronto, cópia, 527. Web 5827, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Alpezulo 16, decolada 10, primeira curva à direita, saída da EO, Leda. Após voa Bridge, onde intercepta Alpezulo 10, transponder 5067, controle 120, decimal 8. Só para confirmar, a aerovia Alpezulo 10, está autorizado o Galeão, nível 360, da EO, Leda Bridge, intercepta Alpezulo 10, até Smart. Conforme 5067 transponder 2208 controle web 5827. Web 5827, afirma pesulo 10, cotejamento correto, repartição operacional. Chamaremos, muito obrigado. 35216, pronto, cópia? Bridge 5216, autorizado para Aracaju, nível de voo 190, pela Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca. Após transição Aracaju, transpondo 5056, controle 120, decimal 8. 224, autorizado ali aí, manter. Decola da 10, com curva à esquerda, agora vai na Puca, transição Aracaju. 35216, só confirmando, vai sair pela Puca, após vai voar direto para transição Caju, após direto para Caju, transponder 5056, correto, reporte para operacional. Então, sair da Puca, transição Caju, depois direto para Caju. 121-9. 3662. Salvador, muito boa noite, é o TAN 3662. TAN 3662, autorizado táxi via Alfa, repete para Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3662. Ela fala por estacionamento, trip 5216, pronto para posicionamento. 5216, autorizado, puxa, acionar, remota 13, reporte para táxi. Voltaremos. Tá 3662. Avancei, tá 3662.